oferecem as glórias do mundo e as suas meras maravilhas. O Espírito Santo me faz entender que não passam de fantasias. Fiz aliança com Cristo Jesus, não quero ficar neste mundo aqui. Eu sei, Jesus breve virá, eu pertenço a Jesus e eu quero subir. Chamam para o mundo abraçar e abandonar o meu Cristo, mas eu respondo, é tarde demais, eu já tenho compromisso. Fiz aliança com Cristo Jesus, não quero ficar neste mundo aqui. Eu sei, Jesus, para